E aí, tudo bom? Eu sou o Fernando Sobrinho e você está ouvindo o Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas e meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? E hoje, nós não temos comentários, então eu vou aproveitar para comentar que se você está gostando do conteúdo oferecido aqui no Balanço Focado, você agora tem a oportunidade de fazer parte dessa missão e pular para o lado do protagonismo de ajudar o Brasil a ser mais produtivo. No blog, logo abaixo da assinatura do podcast, que fica do lado direito da tela, você terá acesso ao link do Apoia-se, a plataforma de financiamento coletivo recorrente que viabiliza você fazer a sua doação. Dá um pulo lá, escolha o valor que você quer pagar e ajude o Brasil a ser mais produtivo. O tema liderança, acredito eu, é um dos mais debatidos no mundo moderno. Todavia, parece que há um apagão de profissionais que reúnem competências mínimas para ocupar esse tipo de posição nas empresas. E isso tem sido responsável pela dificuldade no relacionamento com os empregados, no incremento de produtividade e na geração de resultados sustentáveis e crescentes. Eu tenho uma experiência de quase 20 anos trabalhando nos Correios, sendo que em pelo menos 16 deles foi em posições de liderança, diretamente com equipes ou mesmo liderando outros líderes. Essa experiência me trouxe alguma bagagem que permite eu dividir com você pelo menos um modelo de liderança que viabiliza um ambiente adequado para que a equipe possa desempenhar o seu máximo potencial. Vou apresentar como se fossem 4 lições. Primeira lição: tenha empatia. Ter empatia é fundamental. Saber onde o sapato aperta no pé do outro não é uma habilidade. Deveria ser uma obrigação ensinada pelos pais. Como sabemos, nem sempre é assim. Lembro de uma ocasião em que eu assumi a gestão de uma unidade de distribuição da minha cidade natal. Como sempre faço todas as vezes que assumo um novo desafio, faço um estudo de como está a situação presente para poder saber qual a distância estamos da situação desejada. E assim, começar a diagnosticar os motivos que causam os problemas e, assim, desenvolver ações de solução. Um desses diagnósticos é sempre avaliar como está a programação de férias. Toda unidade tem por obrigação dividir o efetivo total que ela tem por 11 meses, de modo que todos tirem férias de janeiro a novembro. Em dezembro, não deve ter ninguém de férias por razões óbvias. A carga de trabalho aumenta bastante. Por mais que a lei faculte à empresa quando o empregado deverá sair de férias, é um bom modelo de gestão buscar alinhar as necessidades das pessoas com as necessidades da empresa. Fazer esse alinhamento é que é complexo, mas na grande maioria dos casos funciona muito bem. No caso, o gestor anterior não queria ter que argumentar com nenhum empregado, pois era desgastante e acabou por dar férias para 7 pessoas em um mesmo mês. A capacidade de dar férias dessa unidade era de, no máximo, 3 pessoas por mês. Então, eu fui chamando cada um dos 7 empregados para debater sobre como poderíamos resolver isso, saber quem poderia ceder o seu gosto de férias para outro mês, respeitando ali as regras vigentes. Tudo ia bem quando eu chamei o quarto da fila para essa conversa. Fiz toda a explicação para ele sobre o motivo de ter chamado para conversar e, pela primeira vez na minha vida, eu tinha 22 anos na época, deparei-me com uma cena que iria marcar muito a minha vida. Um cara de pouco mais de 40 anos chorou copiosamente na minha frente e, de vergonha, acabou indo para um canto da sala soluçando. Confesso que eu não estava preparado para essa reação. E num primeiro momento fiquei sem ação, mas logo eu pedi a uma colega um copo de água com açúcar. Quando estava mais calmo, ele me explicou que chorou da forma que chorou por conta de ter programado uma viagem para a praia com a sua família. Ah, você pode se perguntar, né? Só por causa disso? Acompanha. essa viagem seria a primeira da sua vida para a praia. E ele já estava pagando essa viagem já tinha uns 2 anos. Olha, não era só a primeira dele, era a primeira da família dele toda. O meu coração ficou dilacerado quando ele foi finalizando a conversa assim. Mas eu entendo que a nossa unidade precisa de ajustar as férias. Vou ver como eu lido com a esposa e com os filhos. Imediatamente eu chamei de volta. Disse assim, quem disse que você vai ter que alterar seus planos por causa disso? Ele, meio sem entender, imaginou que eu havia chamado para comunicar que suas férias já estavam alteradas. Mas até então, de fato, eu não tinha afirmado isso, ou sequer tinha dado a entender que o papo era só para comunicá-lo. O papo era para checar a disponibilidade. Então, eu o tranquilizei assim. O que você vai fazer agora é voltar para o seu trabalho e pensar em como fazer ele da melhor forma que você faz, pois esse assunto das férias está encerrado. Ele, ainda confuso, me ouviu dizer. Você vai chegar em casa e vai conversar com a sua esposa e com seus filhos hoje sobre quais as coisas vocês vão fazer na viagem de férias. Fique tranquilo que o seu sonho, conquistado por seu esforço e mérito, não será atrapalhado por um molecote que mal saiu dos coelhos, tá? No fim das contas, conseguimos realocar as 4 pessoas, adiantando e atrasando conforme a negociação, de modo a ter apenas 3 pessoas de férias ao mesmo tempo, naquele mês. Cerca de 1 mês e meio depois, esse meu colega veio mostrar com orgulho as fotos da viagem de férias. Segunda lição, um líder para cada liderado. Justiça é um conceito muito confuso quando ligamos ele à liderança. Acaba que muita gente acredita que ser justo é tratar todo mundo de forma igual. Não tem pensamento mais errado no quesito gestão de pessoas do que acreditar que tratar todo mundo igual é algo correto. Cada pessoa da equipe contribui para o resultado em diferentes níveis e cada pessoa da equipe sabe como é o desempenho do outro, pois inevitavelmente, quando um dá uma morcegada, acaba que os outros têm que se esforçar mais para compensar o baixo desempenho do folgadão. Permitir o folgadão não ser repreendido por isso é desrespeitar todos os demais da equipe que estão dando extra. Talvez você não saiba, mas carteiros possuem avaliação de produção, com medições sobre quantas cartas triam, separam, ordenam e entregam. A primeira atividade do dia é a triagem por distrito, que é feita em equipe. Já a separação por logradouro, o ordenamento e a distribuição são atividades individuais. Quando eu ainda era carteiro, tínhamos um chefe um tanto fraco. Em um dia normal na unidade, estávamos trabalhando quando todo mundo foi interrompido pelo chefe, anunciando que um dos colegas, sim, um daqueles que são safadinhos, tinha batido o recorde de triagem por hora da unidade. Era um número absurdo, perto de umas 4 vezes o que era esperado. Infelizmente, esse nosso chefe não sabia que quando ele começava a medir, todos nós percebíamos que estávamos sendo medidos. É claro que o ritmo aumentava muito para garantir um número mais expressivo na medição. Só que esse nosso colega tinha uma tática canalha. Ele começava a triar as cartas sem prestar atenção nos endereços, de modo que quando os colegas iam pegar a sua parte do lote que foi triado, tudo estava misturado com as cartas dos demais. E é óbvio que isso era retrabalho. Mas o nosso chefe não sabia disso. Quando o chefe anunciou pedindo que todos batessem palmas para o colega que bateu o recorde, era possível olhar o sangue subindo nos olhos dos parceiros dele da mesma região de distribuição. Isso foi uma lição muito clara para mim. Eu sempre tinha que estar muito atento para pegar no pé dos morcegos, pois essa atuação garantiria que os demais carteiros soubessem que tinha um chefe justo. Inevitavelmente, em todas as equipes, eu tive cerca de 10% de empregados com essas características. Mas fazer a gestão próxima de 10% é muito mais fácil que fazer a dos 100% que estão pé da vida contigo porque você não atua junto ao morcego safado. Terceira lição. Resultados são importantes, mas lembre-se que eles ocorrem porque pessoas o ajudam a fazê-lo. Um líder é medido pelo impacto positivo que causa, principalmente nos resultados. Todo o desempenho, esforço, acerto nas decisões vão refletir nos números de alguma forma. Agora, isso não acontece só por conta do seu toque de Midas. Larga de ser vaidoso e reconheça que os bons resultados são fruto também do empenho, dedicação e comprometimento da turma que está aí contigo. Eu fiz um curso chamado APG, da Amana Key, com Oscar Motomura. Nele, Oscar fez uma reflexão que retumbou nos meus ouvidos, e retumba até hoje, pois é uma reflexão muito poderosa. É sobre o famoso lucro. A pergunta é, qual é a qualidade do seu lucro? É do tipo que quando é anunciado, todos ficam felizes e comemoram? Ou é do tipo que se torcer, sai sangue e lágrimas? Cara, foi uma porrada que me acendeu uma luz amarela enorme, pois permitiu que eu buscasse resultados sempre de forma que a equipe iria realmente comemorar. Sabe aquela diferença tênue entre ter um resultado X e um X mais 1%, mas o X mais 1% será à custa de lágrimas e sangue? Minhas escolhas me guiaram no caminho de não ser tão ganancioso assim. Isso permitiu que durante os anos de 2010 a 2014, Minas Gerais tivesse a melhor qualidade de encomendas do Brasil, e sempre tinha unidades de entrega de encomendas em primeiro lugar nas disputas nacionais pela unidade nota 10. Inclusive, eu saí dessa posição cerca de 3 anos e recentemente voltei para ela em novembro de 2016. Fizemos todo o trabalho focado no modelo de gestão que a gente já conhecia em Minas Gerais, que em novembro de 2016 estava na 13ª posição, voltou a ficar em primeiro lugar nacional, novamente. Quarta lição. Sinta-se feliz com o sucesso dos seus liderados. O sucesso dos outros é motivo de inveja de muitos. Sentir inveja é da natureza humana, pois cada pessoa deseja que coisas boas aconteçam para si. Inclusive, já temos até dois conceitos de inveja. Um positivo, a chamada inveja branca, que é o desejo de alcançar os mesmos pontos positivos que outra pessoa alcançou, mas sem desejar o seu mal, ou que ela perca para que você possa ter esses pontos positivos. E a inveja normal, que é a mais conhecida e destrutiva mesmo. Eu já tive várias situações que demonstraram que o melhor para você, líder, é comemorar quando um liderado seu recebe um convite para alcançar uma posição melhor. Vi muita gente boa que teve a sua motivação detonada por receber uma proposta para posições melhores e seus chefes não a liberaram. O motivo deles não liberarem estava no receio ou medo de ficarem para trás. Poxa, ver essas coisas acontecendo me abriram os olhos para isso de modo que eu sempre garanti que se alguma pessoa da minha equipe tivesse um convite para uma posição melhor, ele tivesse todo o meu apoio em qualquer decisão que tomasse, se fosse aceitar ou não aceitar. Veja só, você trabalha com um grupo de pessoas e por conta dos resultados que vocês têm, por conta dos desafios que vocês juntos superam, um pouco de você está nisso tudo. E quando um de seus liderados é convidado para um novo desafio, isso é a consagração de que você está fazendo um excelente trabalho. O seu resultado estará sendo validado duas vezes. Veja se isso não é motivo para orgulhar-se. Eu tenho muito orgulho de todos os colegas que trabalharam comigo e estão em posições mais elevadas que a que eu ocupo hoje. Aí está um exercício muito bom de humildade. Eles podem e devem ser melhores que você. Pense que o privilégio é seu por estar à frente de gente de qualidade, tanta qualidade que irão te superar em algum momento, de modo que isso só foi possível por conta dos exemplos que você deu, pela liderança que exerceu, pelos valores que você compartilhou. Mesmo que você não esteja fisicamente lá com eles, você estará lá de alguma forma. O foco de um líder não deve ser criar seguidores, deve ser criar outros líderes. We'll be right back. na dica cultural dessa semana, eu vou sugerir para você o filme O Cerco a Jedotville, ou, se você for procurar, The Siege of Jedotville, dirigido por Richie Smith e estrelado por Jamie Dornan. Sim, aquele mesmo dos Tons de Cinza. O filme conta a história de um cerco que uma unidade do exército irlandês acabou levando na cidade de Jedotville, na República Popular do Congo, em setembro de 1961, enquanto estava em uma missão de manutenção da paz pela ONU. O que chama a atenção é o fato do comandante, Patrick Quinlan, ir conduzindo sua pequena equipe contra um enorme exército congolês comandado por mercenários franceses. Com poucos recursos, vai usando de criatividade e resiliência para resistir às incursões e assim garantir que seus companheiros não sejam derrotados. Tem um drama envolvido, pois acaba que essa unidade não recebeu reforços dos aliados e... peraí, assim vai acabar a graça, né? Dá um pulo na Netflix e aproveita o filme. Hoje, participaram aqui conosco o comandante Quinlan. Você, ouvinte especial, e eu, que quero ver você liderando nas cabeças, Fernando Sobrinho. Tchau! To kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993.